existem amigos mais chegados que irmãos. Assim dizia Salomão. Essa música eu dedico para todos vocês, vocês que têm acompanhado a gente há tanto tempo, que têm ouvido, participado junto com a gente. Dê valor à palavra amigo, principalmente à pessoa, porque amigo é coisa que se conquista com muito carinho e amor. Deus abençoe você onde você estiver, em nome de Jesus. Passei a noite pensando em você. Felizmente agora eu pude te encontrar. Você preenche a minha imaginação. Eu sinto esta presença dentro do meu coração. Quem encontra um amigo encontra um tesouro. Vale a pena procurar. Não há nada na vida mais precioso do que ter alguém pra confiar. Jesus pra todos.